palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra de Sueli Caldas Schubert, realizada no dia 5 de junho de 2011, em comemoração aos 110 anos de fundação do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, que fica na Rua Silva Cardoso, número 673, Bangu. O tema é Obsessão Terapêutica e Prevenção com Jesus. Com vocês, a segunda parte da palestra de Sueli Caldas Schubert. Quando Jesus desce do Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, ele encontra no sopé do morro, bem ali na baixada, ele encontra uma pequena multidão que o estava esperando. E de repente sai do meio da multidão um homem que vem correndo e se ajoelha aos pés de Jesus. E pede a ele: Senhor, cura o meu filho que é lunático. Eles achavam que a lua interferia também, né? No mau humor, no bom humor, na loucura das pessoas e tal. Que ele cai ora no fogo, ora na água. E eu pedi aos teus discípulos, que eram os 9 que ficaram, e eles não conseguiram. Olha que coisa mais interessante. Ele pediu aos 9 discípulos, e eles não conseguiram libertar o menino. E ele fala isso com Jesus. Então, Jesus diz para eles trazerem o menino. E eles trazem, o espírito convulsionava o menino. Fazia que ele tivesse convulsões. Então, quando ele ficou diante de Jesus, o Espírito fez ele ter aquelas convulsões. Mas aí Jesus vai ordenar ao Espírito que liberte a criança. E o Espírito, então, obedecendo ao comando e à autoridade espiritual de Jesus, se afasta realmente, não é? Bom, o menino fica completamente curado, mas os 9 discípulos ficaram intrigados. Por que eles não conseguiram curar? E depois que a multidão se afastou, olha bem, em particular, eles chegaram perto de Jesus porque eles não queriam que a multidão ouvisse, porque Jesus ia explicar por que eles não conseguiram curar. Então isso seria uma declaração de incompetência da parte deles se a multidão ouvisse, né? Então eles esperaram que a multidão se afastasse, chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que não conseguimos curá-lo? A resposta de Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Foi a resposta do mestre. Mas é uma resposta que nós temos que analisar, né, nos dias atuais. Oração, nós sabemos os benefícios da oração. E jejum, será que é ficar sem comer? Dias e dias e dias, não é? Não, nem uma hora. Então, o jejum é o jejum das paixões, não é? Então, é conseguir domar, é conseguir mudar, é conseguir a transformação moral e espiritual. Então, esse é o jejum que Jesus estava se referindo. Mas é claro que oração e jejum é a fé também, não é? A oração proferida com fé. Não adianta nada também fazer uma oração, como muita gente faz o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e olhando uma coisa e outra, de repente esquece onde estava, dorme, depois retoma. E é assim. Então, a oração tem que ser feita com fervor. Ela tem que ser feita brotando do fundo da alma, né? Eu gosto de falar sobre a oração do Pai Nosso, porque é a mais perfeita oração que existe. Porque é uma síntese fantástica. É que as pessoas, às vezes, não analisam o que significa cada frase do Pai Nosso. É importante, quando nós falarmos a prece, quando nós estivermos proferindo o Pai Nosso mentalmente ou em voz alta, entender o significado. Porque as frases iniciais do Pai Nosso são de louvor a Deus e de reconhecimento da nossa pequenez. E quando Jesus vai ensinar, ele começa falando Pai Nosso. Como a demonstrar que Deus é o pai de todas as criaturas? Muitas vezes Jesus vai falar, o meu pai trabalha e eu trabalho também. Mas naquele instante ele vai falar no coletivo, né? Pai nosso, mostrando que é pai da humanidade. E depois as frases são as frases de reconhecimento à grandeza divina e à nossa pequenez. E às vezes as pessoas acham que quando a frase, essa frase é dita, seja feita a vossa vontade. Eu já ouvi pessoas dizendo que como é possível que Jesus teve ensinado isso? Porque nós estamos dando permissão a Deus para que a vontade dele se faça. Olha a ideia da pessoa, das pessoas. Aí eu disse, não, é o contrário. Nós estamos entendendo que a vontade divina deve ser feita. Seja feita a vossa vontade. Tudo que acontece na nossa vida, seja feita a vontade de Deus. Não é? Então, a vontade das leis divinas. Não é propriamente porque Deus está impondo para Sueli isso assim, assim, ou para o João, ou para o José, ou para Maria, ou para qualquer pessoa, isso ou aquilo. Mas é as leis, não é? Então, seja feita a vossa vontade diante dessas leis que estão íncitas em nós. Esta prece só tem uma frase, uma, que remete às coisas materiais. É quando nós proferimos a seguinte frase, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou nos dai hoje, dai-nos hoje. Ou seja, subsistência, não é? As coisas da vida material. Tem pessoas que falam assim, e o pão espiritual? Tudo bem, acrescenta. Mas Jesus disse, o pão nosso de cada dia. Quer dizer, tudo aquilo que se refere à vida, subsistência da criatura. As outras frases seguintes são de cunho moral. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não nos deixeis cair em tentações. Perdoai as nossas dívidas, aliás. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Houve uma mudança depois, alguns anos aí, a igreja mudou para ofensas. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Mas ofensa é muito menor que dívida. Então vamos manter dívida, que é muito maior, não é? Perdoar as nossas dívidas. Porque perdoar só as nossas ofensas é pouco, tem que perdoar é tudo. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Por que que Jesus coloca tentação? Porque a tentação é de caráter universal. Todos nós somos tentados em algum dia, algum momento, em alguma coisa. Todos nós trazemos nas nossas imperfeições o motivo das tentações. A pessoa, às vezes, ela tem uma tentação que ela não quer contar nem para o seu próprio perispírito. A tentação dela, a imperfeição dela, não quer que ninguém saiba nem seu perispírito. Então, de repente, vem a tentação, não é? Então vem aquele desejo, aquele impulso. E a pessoa está, naquele momento, sendo invadida por uma ideia que vem da tentação, que vem da sua imperfeição, não é? Não nos deixeis cair em tentação, quer dizer, de caráter universal, que Jesus ensinou a gente até a pedir isso, né? Mas livrai-nos do mal. Quando Jesus, no capítulo 17 de João, capítulo 17 de João é o momento em que Jesus vai proferir a última oração. Depois da ceia, aquela parte todinha, cerimônia do lava-pés, aquilo tudo que começa ali em João 13 e por diante. E no 14, capítulos 15 e 16, é quando Jesus vai fazer a promessa do Consolador. Olha como é importante esse momento em que João está registrando tudo isso, né? E depois no capítulo 17, Jesus vai fazer a oração final. Então, João coloca da seguinte maneira, 17, versículo 1. E Jesus, levantando os olhos para o céu, começou a orar. E aí Jesus vai fazer uma extensa oração. Pai, é chegada a minha hora. Revelei o teu nome aos homens. Teu nome aos homens, mas os homens não compreenderam. Então ele vai fazendo aquela oração que é muito extensa. E a certa altura ele fala assim. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, na prece do Pai Nosso, ele está falando isso. perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então ele fala duas vezes, porque depois ele vai falar na oração final. Que nós, né, que Deus não nos tirasse do mundo, conviver no mundo. Viver no mundo sem ser do mundo, né? Vivendo como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é nessa hora que Jesus está pedindo que Deus nos livre do mal. Especialmente o mal que ainda existe dentro de nós, não é? Então, meus irmãos, é muita oração que nós precisamos fazer, não é? E o jejum das paixões. Aí sim, nós conseguiremos dar um salto qualitativo, que é o que nós estamos precisando. Então agora vamos passar para aquela parte que nós já havíamos anunciado, meios de combater a obsessão. Nós vamos apresentar inicialmente esse trecho de Manuel Filomeno de Miranda, que está nesse livro, Reencontro com a Vida, capítulo 6, psicografia do Divaldo. Ele vai falar sobre a terapia desobsessiva. Menciona que os litigantes estão na mesma faixa vibratória, comprometidos perante a própria consciência e também diante da consciência cósmica, necessitados de amor e de auxílio, de iluminação e de caridade. Vamos parar por aqui. Então ele está nos fazendo refletir com relação à situação dos dois, do obsessor e do perseguido, não é? Da vítima dessa perseguição. Eles estão na mesma faixa vibratória, porque estão comprometidos perante a própria consciência e perante as leis divinas. Mesmo que a pessoa hoje se mostre de uma outra forma, completamente mudada, ele, o obsessor, ainda vai lembrar do passado. Ainda vai viver naquela situação que ele sofreu. Porque se ele está perseguindo, é porque ele quer se vingar de um sofrimento que a pessoa infligiu no passado a ele. Então, fica um processo muito intenso nessa perseguição. Mas estão na mesma faixa vibratória no sentido da culpa que o perseguido hoje apresenta, não é? Ambos são necessitados de amor e de auxílio, de iluminação e de caridade. Nós, muitas vezes, observamos no transcurso de trabalhos de desobsessão que, às vezes, o obsessor cede primeiro do que o obsidiado. Olha, isso aí é um ponto muito interessante. Por que que o obsessor cede primeiro? O obsessor, quando ele começa a ser trazido pelos benfeitores espirituais para a reunião de desobsessão, antes de continuar, vou fazer um parêntese um pouquinho grande, é o seguinte, que nós sabemos que a nossa parte, nós encarnados, nas reuniões de desobsessão, é a menor parte. Quem faz a maior parte dos trabalhos, quem está com a responsabilidade maior, são os benfeitores espirituais. Eles é que sabem quais os espíritos que vão se comunicar, eles é que trazem esses espíritos, eles programam de acordo também com o número dos médiuns. Isso tudo são detalhes importantes, são detalhes que fazem com que a reunião tenha sucesso. Eles estão ali nessa programação que é feita antecipadamente. Nenhum benfeitor faz uma coisa de última hora, uma programação de última hora. Improvisos são próprios dos encarnados. Nós é que improvisamos. Eles fazem uma programação bem antecipada e sabendo que poderão contar com tais e tais médiuns. Se um médium, de repente, por uma circunstância de última hora, falta, é claro que esses amigos espirituais estão com esse tipo de pensamento que alguém pode na última hora faltar, não é? Então eles já têm isso como alguma causa provável de acontecer e a partir daí tem todos os processos que vão ser adaptados, que vão ser então revistos na programação para atender um médium ou dois até que faltem, não é? Então a parte deles é a maior. Os espíritos, quando vêm, os obsessores, a maior parte deles, por mais que eles digam do seu ódio, por mais que eles digam da vingança, dos processos, aquilo tudo, E quanto mais o obsessor é frio, odiento, quanto maior é a transmissão desse sentimento negativo de vingança, de desforço, de ódio, mais estão sofrendo. O que mais diz que é frio, o que mais diz que vai se vingar, esses são os que mais estão sofridos. Por quê? Porque o sofrimento do passado é muito presente na vida do que está vingando. O fato de procurar a vingança faz com que esse espírito rememore o momento em que foi torturado, em que foi assassinado, em que passou aquele grande sofrimento nas mãos desse que hoje agora é vítima. Portanto, ele convive com este sofrimento o tempo todo. E isso vai, num certo tempo, depois de algum tempo, tirar as suas próprias forças. Existem obsessores que chegam a dizer que estão entediados, que estão cansados, que não aguentam mais aquela pressão constante. E o doutrinador, quando o espírito se mostra muito renitente, muito endurecido e falando da sua vingança, o doutrinador ou esclarecedor, né, o nome que queiram chamar, o dialogador, em certos lugares também é dialogador, ele vai mostrar para este irmão comunicante, esse obsessor, que ele está vivendo em função do ódio. Ele está acorrentado àquela pessoa que lhe fez tanto mal. É um contrassenso que muitas vezes eles não pensam. Eles não têm uma noção assim, de bom senso. É claro que não, porque o ódio, a vingança faz com que eles percam a capacidade de um raciocínio mais lógico, mais de senso. O que acontece? O doutrinador vai colocar esse ponto para ele, vai mostrar esse aspecto. Em muitos casos, o obsessor fala assim que este que está sendo vítima trucidou a família dele, que matou, que fez isso, que fez aquilo. Um dos argumentos melhores para o doutrinador é ele perguntar ao espírito que está ali naquele ódio, naquela coisa, mas onde estão os seus familiares? Aonde estão seus entes queridos, estes que você diz que também passaram por todo esse sofrimento? Claro que ele vai dizer, não sei. Eu não sei, eles sumiram, não sei onde eles estão. Porque ele está vivendo em função do algoz. Quando ele poderia estar vivendo em função do amor, em função dos seus entes queridos. O fato do doutrinador mostrar isso para o comunicante tem, assim, um peso incrível. Porque, de repente, ele vai começar a pensar em algo que ele não pensava. Alguns dizem assim, nunca pensei sobre isso. E o doutrinador pode dizer, mas os seus entes queridos o estão acompanhando. Ele pode dizer isso com certeza porque estão. E a partir daí o obsessor pode ceder primeiro que o obsidiado. Porque tem muito obsidiado muito renitente. Se agora fechando o parênteses da reunião mediúnica propriamente e a comunicação do obsessor, vamos falar um pouco do obsidiado. A pessoa vem à casa espírita e foi detectado que aquele caso que ela está relatando, aquela pessoa, é um caso de obsessão, é um processo obsessivo. O atendente fraterno pode ter percebido isso, mas nem sempre percebem, mas se percebeu, ele pode, então, começar a conversar com aquela pessoa e a mostrar, a esclarecer. Nós temos que ter muitos cuidados. A questão do atendimento fraterno é uma questão muito grave, é uma questão muito séria. Não são pessoas despreparadas que devem ser atendentes, porque o que a pessoa que vem, o que vai falar, o que vai ser atendido, ele vai expor os seus dramas. Ele vai expor a sua intimidade, muitas vezes. E quem está ouvindo, quem é o atendente, precisa saber como conduzir aquilo tudo que o outro está dizendo. E saber como falar, como esclarecer, não é? Então, o atendimento fraterno é algo extraordinário, belíssimo, mas precisa ser feito com muito critério. Portanto, se o atendente perceber que é obsessão, e se aquela pessoa que ali está nem espírita é, que a maioria não é, não conhece nada de espiritismo, ele vai esclarecer a questão da obsessão. E aí sim, precisa ter muito critério, tem que ter muito cuidado. Porque eu conheço uma pessoa que veio conversar comigo e disse assim, olha, eu nunca mais volto lá naquela casa porque falaram comigo que eu tenho 60 obsessores. Olha bem a quantidade de obsessores que falaram com a pessoa, que não é espírita, que não conhece nada, ficou apavorada. O pior acontece quando levam a pessoa para a reunião de desobsessão. Ela não é espírita, ela não conhece nada e vai para a reunião de desobsessão. E nós sabemos que um grupo mediúnico, para ter homogeneidade de pensamentos como Kardec preconiza, é preciso que esse grupo esteja muito sintonizado. É preciso que essas pessoas estejam muito preparadas. Coloca nesse meio uma pessoa que nem espírita é, não sabe nada, não conhece nada, ainda por cima está com obsessão, essa pessoa vai atrapalhar a reunião o tempo todo. Porque o seu pensamento vai interferir continuadamente no trabalho que está sendo processado. Portanto, é impossível, não é? Não é conveniente de forma alguma levar o obsidiado para a reunião de desobsessão. Por esses motivos todos. E, por esse outro lado, esclarecer para ele, o atendente está esclarecendo, a necessidade de uma transformação moral, a necessidade de frequentar melhores ambientes, de ouvir as palestras, e faz aquela programação, ou expõe aquele programa. Alguns aceitam e frequentam. 2, 3 meses. De repente, vão embora. Nunca mais vou falar com a criatura. Alguns poucos ficam. Por quê? O programa para a mudança, para a pessoa não mais se sentir obsidiada, porque às vezes o obsessor cedeu, mas ela continua obsidiada, presa àquele pensamento. Como diz Ivone Pereira no livro dela, Dramas da Obsessão. E com isso, somente com o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona é que a pessoa vai aos poucos se desligar daquela situação anterior. Do processo obsessivo, do seu pensamento controlado, das suas vibrações sendo o tempo todo assim, como um alimento para o obsessor. No livro Libertação, que é uma das obras de André Luiz, se não me engano, o 5º livro da série André Luiz vai dizer vai relatar nesse livro Libertação, que trata de um chefe das trevas, né, que é o Gregório, e Gregório obsidiava Margarida em nome do amor. Esse amor, entre aspas, que é aquele que Manuel Filomeno de Miranda fala, o ódio é o amor que enlouqueceu. Muito bem, então, Gregório obsidiava Margarida e colocou vários comparsas na casa de Margarida para atormentá-la. E a certa altura ele diz a seguinte frase, pode abrir aspas, ele diz assim, tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida pode me oferecer. Fecha aspas. Então, a vibração, o tipo de pensamento, tudo aquilo que ela emitia, ele usufruía daquelas vibrações e era um processo chamado de vampirização. E a pessoa vai perdendo as forças. Portanto, o espírito obsessor muitas vezes fica nesse tipo de procedimento, por tempos. Porém, se o obsessor foi encaminhado, a criatura, que era a vítima, pode continuar se sentindo presa daquela situação por um condicionamento. E aí, para descondicionar, se ela aceitou, foi no centro espírita, aceitou aquela programação, digamos, aquele tratamento espiritual, aquela terapêutica, não é, que lhe é transmitida, com Jesus, com os ensinamentos do mestre, se a pessoa aceita, ela pode se descondicionar rapidamente. Mas o que é que acontece? A pessoa fica 2, 3 meses, depois dá muito trabalho. Porque dá trabalho. Porque, inclusive, ela começa a fazer outras opções de vida, frequentar melhores ambientes, ler livros melhores, ver filmes. Ela vai ter que fazer uma mudança. E essa mudança exige um esforço. E a pessoa acaba desanimando. E aí, volta para aquela mesma condição. E outros espíritos vão se aproveitar disso, mesmo que não sejam aqueles ligados ao seu pretérito. A situação é bem complicada, não é? Para o obsidiado, há muita necessidade de mudança. Vejamos aqui o processo de autodesobsessão. É o que eu falei, o esclarecimento ao obsidiado, ele vai ser esclarecido. Agora, o atendente precisa sempre lembrar de dizer ao obsidiado o seguinte, Você também tem um protetor espiritual, que geralmente se esquece de dizer. Ó, você tem um obsessor, e aí explica para a pessoa, não é? Porque a pessoa não é espírita. Então explica. Sabe o que é obsessor? E aí explica aquilo tudo. E esquece de falar assim, mas você tem um espírito protetor, tem o seu anjo da guarda, tem os seus familiares que te querem bem. Nós temos que lembrar esse outro lado, para a pessoa ser estimulada. Bom, então eu tenho proteção. Tem proteção, só que ninguém ressalta a proteção. E nós precisamos ressaltar, porque senão a pessoa fala assim, ai, mas eu sou uma vítima. Olha que horror, tem um algoz, tem um espírito das trevas que me persegue. E com isso, a pessoa acha que não vai ter condição, não vai melhorar. Ah, eu tenho meu anjo da guarda, mas deve ser um anjinho da guardinha, porque não faz nada para me melhorar. Não é? Então, vamos ressaltar, porque nós temos, são muitos espíritos que nos ajudam. Muitos, muitos. E então, não é porque nós estamos no meio espírita, não, no movimento, no trabalho. Todas as pessoas têm. É um avô que desencarnou, gostava demais da pessoa, uma avó, uma tia, uma madrinha, qualquer coisa, uma mãe, uma filha, além do próprio anjo da guarda, além de outros, de outras vidas que nós nem lembramos. A verdade é essa. Então vamos falar coisas boas também para o obsidiado, né, gente? É, convidá-lo a orar, lembrar da importância da prece. Às vezes a pessoa fala assim, Sueli, reza para mim, porque você é assim com os homens. Você é assim. Não, é assim com os espíritos, não é com os homens, não. Você é assim com os espíritos, assim que a pessoa fala. É, então, quer dizer, para eu fazer. Aí eu falo, não, mas faz você, que é a pessoa mais interessada, né? Então a gente vai orar e uns pelos outros, aconselha também. Então nós temos que orar uns pelos outros, né? Mas cada um tem que aprender também. A abrir a sua própria alma, fazer uma prece, não é? Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de Sueli Caldas Schubert, realizada no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, em Bangu. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da Terra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Sueli Caldas Schubert, realizada no dia 5 de junho de 2011, em comemoração aos 110 anos de fundação do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, que fica na Rua Silva Cardoso, número 673, Bangu. O tema é Obsessão Terapêutica e Prevenção com Jesus. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de Sueli Caldas Schubert. E a transformação interior? Aí chegou no ponto mais difícil. Como realizar essa transformação? Se para nós, que já conhecemos tanto, não é fácil. Aliás, vou abrir outro parênteses. Eu gosto de abrir parênteses, vocês já viram, né? Eu abro parênteses. Então, por exemplo, vem um espírito obsessor, comunica-se e fala do ódio dele. Eu quero levar esse homem ou essa mulher a se matar, suicidar, ou então a falência, que morra. Isso, fala horrores, horrores, horrores. E também fala que essa pessoa trucidou a sua família. E aí, então, o doutrinador diz assim, perdoa, meu irmão. É a última palavra que o doutrinador deve dizer para o espírito. Porque o espírito pode virar para ele e falar assim, eu queria ver se fosse você. Sabe o que ele fez com a minha família? Ele matou minha mulher, estuprou minha filha, queimou minha casa e me matou. O que você faria? Aí o que o doutrinador vai dizer? É, meu irmão, nem sei o que eu faria. Porque nós não desculpamos uma palavra dentro da casa espírita que nós achamos que foi meio enviesada, que nós achamos que aquela palavra não caiu bem para nós, nós ficamos com raiva. Ah, o presidente não me cumprimenta tem 2 semanas. Eu vou embora dessa casa, porque ninguém gosta de mim, porque isso, porque aquilo, ou então porque falaram mal de mim, ou porque... Nós não desculpamos. Como é que nós vamos pedir um obsessor para perdoar uma coisa dessas? Então, a última palavra que o doutrinador deve dizer é perdoa. Perdoa, meu irmão, que ele vai dizer, eu queria ver se fosse você. Então, a verdade é essa. Agora, o que vai dizer então? Vai mostrar que o caminho que ele está trilhando não é o da felicidade. É aquele argumento que eu falei há pouco. Aonde estão seus entes queridos, a sua mulher que foi assassinada, sua filha e tudo mais? Não sei, porque ele está acorrentado ao algoz. Então, é aquele argumento. Esse não é o caminho da felicidade. Você poderia estar vivendo em função do amor, enquanto você está vivendo em função do ódio. Aí o espírito cai em si. Então, nós não temos que pedir o espírito para perdoar coisa nenhuma. Porque nós não sabemos perdoar ainda incondicionalmente. Nós estamos nessa dificuldade. Fecha parênteses. Então, aí estamos na transformação interior. É isso que nós temos que aprender, não é? A perdoar, a desculpar, a sermos menos exigentes. Por isso que Kardec tem uma pergunta extraordinária. Kardec fazia cada pergunta, que é assim, me assombra as perguntas que Kardec fazia. Então, ele faz uma assim. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? É a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Aí, a falange do Espírito de Verdade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E aí vai falando, ele fala mais coisa, mas as três básicas. Benevolência. Será que nós somos benevolentes, indulgentes com as diferenças, com as fraquezas, com os enganos, os erros das pessoas? Ou somos exigentes, cobradores e ficamos atrás o tempo todo atormentando a pessoa? Então nós temos que ser mais indulgentes, compreendermos as limitações do outro, porque isso faz parte da nossa transformação interior. Eu passo a ser menos cobradora, mais indulgente, e aí é bom começar dentro de casa. Porque não adianta nada eu fazer isso dentro do centro espírita, dentro de casa eu fazer o contrário. A transformação interior começa na nossa casa íntima. E depois na casa onde eu vivo, no lar, junto com os familiares. Não é? Eu passo do meu mundo interior para o mundo dos meus familiares. E eu começo a melhorar. Porque senão eles vão falar assim, mas você não é espírito, ainda está fazendo isso? Que a pessoa cobra, não é? E é bom ter dentro de casa alguém cobrando o tempo todo. Olha lá, hein? Você que é espírito, você não fica lá falando as coisas lá e depois vai fazer isso? Então tem às vezes um cobrador, que pode ser aquele que reencarnou como um ajuste de contas, uma harmonização. E lembrar também para essa pessoa que nós estamos falando do atendimento, né? Vamos lembrar, é o atendimento ao obsidiado. Lembrar da ação do pensamento. O quanto é importante a pessoa cultivar bons pensamentos. Conseguir substituir um pensamento negativo por outro positivo. E a pessoa não ficar naquela coisa de cultivar pensamentos negativos. Ou pensamentos só fixados nela. Tem pessoas que o pensamento gira em órbita própria, né? De egoísmo, o tempo todo voltado para ela mesma. E é preciso fazer com que a pessoa entenda a importância do pensamento. Porque nós somos o que pensamos. A nossa vida é fruto do nosso pensamento. E vamos lembrar que o planeta Terra, né, o nosso planeta, tudo que existe aqui, que é obra do homem, começou no pensamento. Tudo. Desde o primeiro momento que o ser humano começou a criar alguma coisa, essa criação primeiro estava no seu pensamento. O engenheiro não faz um projeto? Começa no pensamento dele. E assim por diante, tudo na nossa vida começa na ação do pensamento, não é? Lembrando que a linguagem no mundo espiritual é essa, do pensamento. Então, nesse meu livro, Mentes Interconectadas, é exatamente para falar sobre isso, sobre essa importância de nossos pensamentos, porque nós estamos numa interconexão universal, que agora nós estamos sabendo, e a física quântica nos mostra isso. Que nós estamos inseridos numa, como eles dizem lá, uma rede cósmica. E o que um homem-bomba faz lá no país dele repercute em nós, vibratoriamente falando. E hoje, como a mídia divulga as cenas de catástrofe, de crimes, repetindo, mais ainda isso repercute na nossa vida. Não é? Então, é a ação do pensamento, mas um pensamento muito repetido, que vai fazendo uma fixação na nossa mente. Agora, também tem o seguinte, quando resolve mudar para outro assunto, é um assunto atrás do outro, né? Às vezes a gente acha difícil lembrar o que foi ontem, porque é tanta carga de informações que nossa mente vai absorvendo, que, e também absorvendo e deletando. Felizmente, nós vamos jogando para o lixo aquilo. Vai tudo lá, deletamos tudo, porque não aguentamos, a mente não aguenta. Então, quando uma pessoa começa, às vezes, com esquecimento das coisas básicas ou isso ou aquilo, é porque há uma espécie de um estresse mental, não é? A mente está muito encharcada de informações. Então, é preciso realmente fazer uma higiene mental, como se diz, não é? E aí vem a prece, vem ouvir uma boa música. Não é essa música horrorosa que anda por aí hoje em dia, não, né? Que a gente vê que é coisa que veio lá do umbral. Ah, é, uai, o funk veio lá daquelas profundezas. O poder da vontade. Aliás, toda música que remete a pessoa para ideias inferiores, não é? Com palavreado inferior, com coisas assim, completamente destituídas de moral, de qualquer coisa, de uma baixeza. Então você vê que isso aí está trazendo as pessoas para baixo. Não é? E hoje em dia já se, a própria ciência fala isso, já se descobriu que os grandes mestres da música, aquelas sonatas, aquelas composições maravilhosas, elas são de caráter terapêutico, fazem bem para a saúde. Então, se uma pessoa ouve a número 9 de Beethoven, não é? E outras mais de Beethoven, elas emitem vibrações de saúde para a pessoa. Olha que coisa maravilhosa, isso agora já é da ciência. Então, a gente larga essas músicas por aí, que não são músicas, né? Isso aí nem é música, são ruídos. E vamos ouvir os grandes clássicos, Mozart e outros mais, né? Ah, o poder da vontade, tem que usar a vontade. Força de vontade, não é? Boa vontade. Nós temos que usar esse potencial maravilhoso que nós temos. E também exercer a caridade. A terapia da caridade. E aí entra o verdadeiro sentido da palavra caridade, aquela questão 886 que eu falei agora mesmo. Porque a caridade é, a partir do momento em que nós doamos alguma coisa, uma roupa, uma quantia, um prato de comida, alguma coisa para as pessoas, estamos doando, estamos fazendo alguma caridade. Mas a caridade, tal como a entendia Jesus, é muito mais sutil. Mas também é muito mais profunda, não é? É a caridade com o nosso próximo, é caridade dentro de casa, é a caridade de não caluniar, de não levar adiante um boato maldoso, mal intencionado, é a caridade de falar, não é? Com mais cuidado. Mas às vezes a gente resvala, nós sabemos isso tudo. E aí eu me lembro de Paulo dizendo assim: Senhor, por que eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero? Muitas vezes você quer fazer o bem, mas de repente você incorre no mal ainda, devido ao condicionamento do passado. Então são os recursos espíritas, também o passe, a água fluidificada e os ensinamentos da doutrina por excelência. A pessoa vai precisar ouvir as palestras, participar, frequentar, e aí começa o problema. Não é? Porque aí a pessoa não está acostumada, não tem ainda, como dizem os mineiros, um trem de vida formado de outra forma, não é? De outra maneira. Então o que acontece? Esse trem de vida vai por os caminhos escusos, não é? Então são os recursos espíritas, especialmente o tratamento espiritual através dos passes e tudo isso que a doutrina apresenta, não é? A reunião de desobsessão, é claro. Atendimento ao obsessor. Eurípedes Bassanuvo que vai dizer o seguinte. Isso Eurípides explicando como que na Terra, quando ele ainda estava lá em Sacramento, não é? Como ele atendia aos obsessores nas reuniões de desobsessão. Ele diz que procurava penetrar no âmago do Vingador para despertá-lo para a felicidade, que adiava por capricho, por ignorância ou por rebeldia. Esse irmão relutava em acreditar nos meus sentimentos, ele dizia, é verdade. Às vezes o doutrinador está falando com muito amor, mas o espírito não acredita. É preciso então que o espírito sinta a vibração de amor, para que ele possa ser tocado. Mas aí ele continua dizendo, sempre busquei irradiar simpatia e compreensão pelo seu drama, conseguindo sensibilizar um expressivo número de equivocados. E Eurípides continua ainda dizendo o seguinte: o amor, por consequência, é o mais poderoso recurso ao nosso alcance do que quaisquer argumentos bem urdidos, porém escassos do recurso vitalizador que é necessário a todo aquele que se encontra em carência afetiva. É o que ele está trazendo para nós, essa importância, não é, de tratarmos os nossos irmãos necessitados, comunicantes nas reuniões, os que vêm, os encarnados, né, com muito amor, e mantermos como linha doutrinária da Casa Espírita o amor, para que nós consigamos manter este sentimento nas suas várias expressões de fraternidade, de solidariedade, de amizade, de simpatia, de empatia. Uma das coisas que o atendente fraterno precisa é ter empatia. Colocar-se mentalmente no lugar do outro. No seguinte sentido, se eu estivesse vivendo esse drama que esta pessoa está vivendo, o que eu gostaria de ouvir? Se eu estivesse sentado no lugar dele, o que eu gostaria de ouvir? E há um autor, um psicólogo desencarnado agora há poucos anos, Rollo May, em um de seus livros, o livro dele é A Arte do Aconselhamento Psicológico, não é um livro espírita, A Arte do Aconselhamento Psicológico, é um livro muito bom. E então ele fala no atendimento que ele fazia, não é? Nas pessoas que vinham ao seu consultório. Então, ele fala que muitas vezes ele se colocava no lugar do outro e pensava que só por misericórdia de Deus ele não estava ali naquela situação. Então, é isso que o atendente também tem que sentir, se chama empatia. A empatia é sentir dentro, a simpatia é sentir com. Se a pessoa é simpática, você sente com ela isso. Essa simpatia, esse sentimento. Agora, se você tem empatia, você sente dentro, ou seja, dentro de mim, eu coloco-me no lugar do outro e procuro pensar o que ele gostaria de ouvir. Qual a palavra que eu teria para essa pessoa que vai, então, amenizar o seu sofrimento, que vai trazer para ele um estímulo, não é? Então, o atendente, ele precisa estar bem consciente disso para ajudar efetivamente as pessoas. E os perseguidores, continua Eurípides, são invariavelmente espíritos em grande carência, porque foram vítimas de enleios e tradições relacionados com seus sentimentos de nobreza e de sinceridade. Isso está no livro Tormentos da Obsessão, da autoria de Manuel Filomeno de Miranda. Eurípides Bassanufo tem uma colônia espiritual, a colônia Esperança, né? O Hospital Esperança e tudo mais, no plano espiritual superior. E, então, nessas obras, Eurípides Bassanufo, doutor Inácio Ferreira, a dona Maria Modesto, então, vários espíritos estão trabalhando com Eurípides nessas obras de Manuel Filomeno de Miranda, mostrando esse outro lado do plano espiritual. É importante lembrar que a mediunidade é do espírito. O espírito, no plano espiritual, continua médium. Então, a mediunidade não é só porque o espírito reencarnou, não. É claro que o corpo físico precisa ter nos seus implementos cerebrais alguma coisa que possibilite, algo que possibilite a mente do espírito que está ali encarnado comandar, não é? Ou a mediunidade aflorar. E é a glândula pineal. A glândula pineal é chamada de, entre nós, né, de a glândula da mediunidade. A glândula da mediunidade. É. Então, ela tem sido muito estudada pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, de São Paulo, não é? Da AME de São Paulo, que está fazendo pesquisas em torno da pineal. Então, a pineal é uma, eu digo assim, para nosso entendimento, é uma sede, entre aspas, para que o espírito possa ter as condições de atuar no campo físico. E a pineal é como se fosse um sensor que tem uma função dual. Tanto capta o mundo espiritual, quanto tem as funções próprias dos hormônios próprios da glândula pineal, não é? E essas funções no nosso organismo. Então, essa é a glândula da mediunidade. Mas o espírito, quando desencarna, ele continua médium do lado de lá. Tanto é que existem reuniões mediúnicas no plano espiritual. E nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, muitos relatos dessas reuniões no mundo espiritual. No livro Libertação, que eu já citei, no livro Libertação, André Luiz vai relatar que Matilde, eu falei do Gregório, né? Que Gregório obsidiava Margarida. Pois bem, Gregório, a mãe dele, Matilde, era um espírito superior e muito evoluído. Então, Matilde queria ajudar o filho de outras vidas, não é? Para que ele pudesse sair daquela condição tão trevosa, tão difícil, não é? Ela queria ajudá-lo. Mas houve um momento, quando Gregório já estava mais propenso a mudar totalmente seu modo de pensar e de agir, ela então vai aparecer para ele. Mas para que ele visse a sua mãe, que é um espírito superior, ela precisou de, entre aspas, se materializar, ou seja, condensar o seu perispírito. Então é Gúbio. Gúbio é o espírito instrutor de André Luiz nesse livro Libertação. Ele vai se concentrar e fala com André Luiz que ele ia fornecer fluidos, energias, para que Matilde tivesse mais facilidade de se condensar e aparecer para Gregório. E assim aconteceu. Ela toma mais, o seu perispírito torna-se mais condensado e ela se torna visível para ele. E aí ele vai reconhecê-la. Foi assim que Gregório realmente foi conquistado. Porque, meus irmãos, o espírito superior, se ele precisa ir para o plano inferior, ele condensa o perispírito. Ele não reencarna no plano espiritual. Ele condensa o perispírito, porque André Luiz ensina isso, e aparece no plano inferior. Para que André Luiz e os seus companheiros fossem na cidade de Gregório, porque Gregório criou uma cidade no umbral inferior. Uma cidade de criação mental, hein? Vamos lembrar bem isso. E para que André Luiz pudesse, com o Gúbio e outros que o estavam acompanhando, conseguissem se apresentar nesta cidade inferior, no umbral inferior, e fossem vistos pelos que ali habitavam, pelos espíritos inferiores, mas que não reconhecessem que eles eram espíritos com luz, eles condensaram o perispírito e aí entraram. Então, esse é o processo que um espírito superior faz para entrar no plano inferior, para se fazer visível, para ir para o umbral, essas coisas assim, não é? Então, esse é todo o processo que cerca essa condição. Os recursos espíritas, o atendimento fraterno, que nós já falamos, o processo de autodesobsessão, a fluidoterapia, ou seja, o tratamento através dos passes. E também o esclarecimento à família, quando a família concede que o seu familiar vá participar do centro espírita, quando ela também participa. E nesse caso, esclarecer a família da necessidade de se cultivar os ensinamentos do Cristo no lar, não é o culto do Evangelho no lar, e participar, estar ao lado da pessoa necessitada. E depois a reunião de desobsessão, que é um dos recursos espíritas para o atendimento aos obsessores. A reunião de desobsessão, ela é para o atendimento aos obsessores. Os obsediados, eles são atendidos no dia a dia da casa espírita, conforme nós já mencionamos, não é? Vamos ver agora aqui, não é? O tratamento das obsessões, de obsessões, que é um trecho do livro de Emmanuel, Pão Nosso. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é um trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Então Emmanuel está dizendo, em Pão Nosso, capítulo 175, que o trabalho de desobsessão começou nas mãos luminosas do Mestre. E aqueles exemplos que nós já trouxemos, e muitos outros mais, não é? Que aconteceram no transcurso daqueles 3 anos e pouco que Jesus esteve entre nós, digamos assim, entre no nosso planeta, aqui no chão do planeta, não é? E com isso, nós vamos entendendo o quanto é importante, como menciona aqui Emmanuel, as casas de amor que o Espiritismo cristão institui. Então, esse trabalho de desobsessão, de atendimento, o trabalho de atendimento fraterno, é um trabalho importantíssimo para ajudar as criaturas, né, nas suas necessidades, nos seus sofrimentos, nos seus conflitos. E depois também, em sequência, o de desobsessão. Eu mencionei a obsessão em criança, mas eu não mencionei que o nome da criança com o processo obsessivo deve ser também levado com o consentimento dos pais para o tratamento espiritual na reunião de desobsessão, não é? Para que possa, então, ser encaminhado o espírito obsessor, alguma coisa possa melhorar na vida da criança. Portanto, nós temos hoje a consciência de quanto é importante o trabalho no campo do bem. Do quanto é importante nós estarmos cada vez mais buscando a sintonia com o Cristo. Emmanuel diz assim, que se nós queremos sintonizar de uma forma superior e sintonizar com Cristo, ele diz assim, que nós não ignoramos a altura em que brilha a faixa do Cristo. Claro que a dificuldade é entrar nessa sintonia, mas é a busca. Esse é o caminho que devemos seguir, não é? Jesus nos está convidando. Vinde a mim todos vós, ele diz, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Jesus deixou a lei de amor. Ele veio trazer a segunda revelação da lei de Deus à humanidade, que é a lei de amor, amor ao próximo, amor a nós mesmos, amor à natureza, amor ao universo, o amor que deve estar presente em nós. O amor é o sentimento e o ato de amar é a ação. Então é o sentimento e a ação. Nós estamos no nosso mundo íntimo com essas sementes, não é? Com esses atributos, melhor dizendo, com que o Pai do Céu dotou a todos os seus filhos. Nós temos esses atributos todos. Nós temos o amor em nós, que é o amor de Deus, que é o amor do Cristo. Agora depende colocar esse amor, esse sentimento no ato de amar, que aí sim é a ação. apresentamos a segunda parte da palestra de Sueli Caldas Schuber, realizada no dia 5 de junho de 2011, no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, que fica na Rua Silva Cardoso, número 673, Bangu. O tema foi Obsessão Terapêutica e Prevenção com Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,